chapa quando quer coçar a orelha. É problema, é problema, é problema. E a girafa quando quer coçar a orelha. É problema, é problema, é problema. O pescoço da girafa tem um monte de pintinhas. A girafa é amiga da galinha pintadinha. E é por isso que a girafa é amiga da galinha pintadinha. Ai, dona girafa, vem fazer um carinho. Disse o gosto desta nuvem: é salgado ou é docinho? Fica só mais um pouquinho.